3 a 8. Capítulo 9: Investindo. O apóstolo Paulo destaca vários dons que Deus deu a cada um dos seus servos. Eu não acho que seja uma lista exaustiva, mas engloba uma ampla série de habilidades divinas. Talvez você não concorde comigo, mas permita-me compartilhar a premissa. Em nenhum lugar da lista de Paulo vejo a habilidade de cantar, de defender casos em julgamento, fazer cirurgia de remoção de tumor, pintar quadros inspiradores, tocar instrumentos e muitas outras habilidades dadas por Deus que vemos diariamente. É por isso que eu não creio que inclua tudo. Se você ainda discorda, eu respeito a sua posição. O assunto não justifica um debate estendido, já que não é um ponto tão importante. Voltando à ênfase das palavras de Paulo, eu amo como a tradução bíblica NLT define charisma como a habilidade de fazer certas coisas bem. Isso certamente identifica o principal foco deste livro. Os últimos três capítulos testificaram a multiplicação da profecia e do ensino. Agora vamos voltar a nossa atenção a um dom diferente: contribuir. Investimento no reino. Eu tenho um amigo chamado Mike. Ele recebeu Jesus Cristo em sua vida aos 11 anos de idade, porém era improdutivo na construção do reino. Ele se tornava cada vez mais insatisfeito com aquele estado e, eventualmente, aos 35 anos de idade, ficou farto de não estar causando um impacto eterno. Muitas vezes, aqueles que atingem tal ponto imediatamente tentam fazer a mudança, sem conhecimento, sabedoria e fé. Sabiamente, Mike lidou com a situação de forma diferente. Ele determinou que o primeiro passo para causar um impacto duradouro era encher o tanque. Então, ao longo dos 6 meses seguintes, ele memorizou 2.000 versículos. Logo depois daquele período de 6 meses, ele decidiu participar de uma conferência de liderança em Phoenix, no Arizona. Ele era tão pobre que não tinha como se hospedar num hotel, então teve que dividir um apartamento de 2 quartos com 11 estudantes. Durante a conferência, tiveram um momento de oferta especial. O líder encorajou os participantes a orarem sobre o quanto iriam ofertar. Mike ouviu o senhor dizer: "Quero que você oferte 200 dólares." Mike protestou: "Deus, é tudo que eu tenho." O senhor gentilmente respondeu: "Não estou pedindo que você dê mais que isso." Mike obedeceu e deu todo o dinheiro que tinha. Deus depois o instruiu a dar 100 dólares todo mês, além do seu dízimo, para o resto daquele ano. Deus começou a lhe dar ideias estratégicas e seu novo negócio começou a crescer firmemente. No ano seguinte, Mike sentiu que deveria dar 400 dólares, além do seu dízimo, todo mês, para construir o reino. No ano seguinte, a quantia foi para 1.000 dólares por mês, além do dízimo. No ano seguinte, 4.000 dólares por mês, além do dízimo. E no ano seguinte, 10 mil dólares por mês, além do seu dízimo. Àquela altura, Mike pediu ao Senhor que lhe desse a capacidade de doar 10 milhões de dólares para o reino. Parecia um pedido enorme, quase inalcançável, mas ele permaneceu firme em sua fé e em seu pedido. Porém, o que ele ouviu em seu coração o deixou chocado: "Filho, você está me colocando numa caixa?" Então Mike removeu os limites e creu por mais ainda. Logo depois, sua contribuição começou a aumentar rapidamente. O ano seguinte, ele deu quase 17 mil dólares por mês, além do seu dízimo. Depois passou para 25 mil por mês, depois 40 mil, 50 mil por mês. Eventualmente, Mike passou a doar 100 mil dólares por mês, além do dízimo para a expansão do reino. Da última vez que nos falamos, ele havia atingido a marca de 150 mil dólares por mês, além do dízimo. Mike tem vivido muito bem, mas com aproximadamente 10 a 15% de sua renda. Sim, você leu corretamente. Ele doa, em média, de 85% a 90% do que ganha por ano. Ele atribui seu sucesso a estudar a Bíblia, ouvir a Deus quando ora e a permitir-se ser discipulado por aqueles que são mais maduros que ele. No que diz respeito à multiplicação, não podemos ignorar a palavra contribuir, pois é o ingrediente-chave na maioria das vezes. Especificamente na área de finanças, muitos crentes bem-intencionados veem as ofertas a partir da seguinte ótica: do que estou disposto a abrir mão pelo bem dos outros? Isto é nobre e piedoso, mas se for a única perspectiva, está incompleta. Permita-me explicar. Primeiro, para afirmar o evidente, Deus colocou o seu amor pelas pessoas em nosso coração. Isso cria um desejo interior de dar e servir altruisticamente. Deveria ser o desejo preeminente na contribuição de cada um. Porém, um contribuinte sábio não vê uma oferta como um presente de amor e serviço, mas também de investimento. Investir é evitar consumir um recurso a fim de fazê-lo crescer. Especificamente em relação às finanças, é abster-se de gastar agora, a fim de investir os fundos para um crescimento. Lisa e eu encontramos dois terrenos alguns anos atrás. Achamos que estavam abaixo do preço e iriam valorizar ao longo do tempo. Tínhamos o dinheiro para comprar os dois e, na época, decidimos abrir mão de gastá-lo em consumos pessoais, a fim de fazer a quantia crescer. Os terrenos valorizaram muito mais do que esperávamos e nosso investimento dobrou em apenas 2 anos. O resultado foi que tínhamos 2 vezes mais dinheiro 2 anos depois. Agora tínhamos a capacidade de investir num nível maior. Jesus diz que quando investimos no reino, receberá na presente era muitas vezes mais. Lucas 18, verso 29. Ele não disse na próxima vida, mas na presente era. Lisa e eu ficamos empolgados em dobrar o nosso investimento nos terrenos, mas o que Jesus está dizendo não é o mesmo. Há enorme diferença entre dobrar e muitas vezes mais. Qual o potencial de um investimento que é multiplicado muitas vezes mais? O testemunho de Mike é um testemunho dessa verdade. O apóstolo Paulo compara as nossas ofertas a plantar sementes. Apesar de variar, dependendo das condições, em média, um grão de trigo, se em vez de ser consumido, for investido no solo, produzirá mais de 100 grãos de trigo. Isso se encaixa na categoria de muitas vezes mais. É por isso que a Bíblia nos diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, verso 24. No que diz respeito a dar, Salomão, Jesus e Paulo não teriam enfatizado essa verdade se fosse para crentes evitarem pensamentos de multiplicação e crescimento. Muitos veriam a decisão de Mike de viver com 10 a 15% de sua renda somente como um sacrifício de amor. Porém, Mike vê o cenário como um todo. Como está cheio de sabedoria de Deus por ter transbordado sua alma com 2.000 versículos memorizados, ele vê não somente como um ato de amor, mas também enxerga o aspecto de investimento. Ele vê da mesma forma que eu e Lisa vimos os dois terrenos. A abordagem dele é como a de uma família que possui um restaurante, por exemplo. Em vez de consumir todo o lucro consigo mesmos, a família guarda uma grande parte dos lucros a fim de comprar mais prédios, contratar mais funcionários, comprar mais alimentos e o que for mais necessário para fazer o negócio crescer. Se fizerem isso bem, eventualmente terão cinco restaurantes que, no final, irão gerar cinco vezes mais receita. O resultado: terão a capacidade de abençoar muito mais pessoas do que se tivessem apenas um restaurante. Se tivesse considerado isso outra coisa além de investimento, Mike não teria passado a entender o significado mais profundo de ofertar. É exatamente o que a parábola dos talentos aborda. Veja as palavras de Jesus. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Mateus 25, verso 16. Ele usa especificamente a palavra aplicou, a fim de ilustrar a maneira como o servo multiplicou. Outra parábola de multiplicação. Vejamos uma parábola diferente que Jesus usou para ilustrar a multiplicação. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Lucas 19, verso 11. Eu amo a introdução dessa parábola. O povo esperava que Jesus estabelecesse o reino e os libertasse da opressão e do domínio romano. Ele ajusta a mentalidade deles, dando a perspectiva correta. Seu desejo é de que nós construamos o reino após a sua partida. Mas como isso será cumprido? Através de investir. Preste atenção na história. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Assim como na história do livro de Mateus, ele nos instrui a investir. Não devemos ser preguiçosos com o que foi confiado a nós, mas devemos trabalhar duro e sermos inteligentes. Apesar dessas duas parábolas parecerem iguais, elas são diferentes. Examinemos o que as separa. Primeiro, Mateus fala de 3 servos, enquanto Lucas identifica 10. Segundo, na história de Mateus, cada servo recebe quantidades diferentes, mas nesta recebem quantidades iguais, uma mina. Terceiro, na história de Mateus, uma porção não era apenas uma mina, mas uma bolsa contendo 34 quilos de prata. Comparando as duas histórias, creio que a de Mateus fala de dons, que não são distribuídos igualmente, enquanto a história de Lucas transmite o que todo crente recebe igualmente de Deus: o fundamento da fé, o amor de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos da nossa aliança e daí por diante. No entanto, os princípios básicos são os mesmos. Continuemos a história. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, eu investi a tua mina e tive um rendimento de 10 vezes mais. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido fiel com o pouco que lhe confiei, sua recompensa será governar sobre 10 cidades. Lucas 19, verso 15. Há vários pontos para destacar. Primeiramente, o servo investiu o que lhe foi dado. Em segundo lugar, ele trabalhou duro e foi inteligente, o que resultou em uma multiplicação de 10 vezes mais. Ser inteligente é estar sintonizado com a sabedoria de Deus, e isso só ocorre quando ouvimos o conselho de Deus, assim como o meu amigo Mike fez. Em terceiro lugar, mais uma vez, a multiplicação é diretamente atribuída à fidelidade. Não há outra ação ou virtude mencionada, pois aos olhos de Deus, ser fiel é multiplicar. Por fim, a recompensa eterna do servo é proporcional à sua multiplicação. O primeiro servo recebe 10 cidades para governar. Agora vejamos o segundo servo. O segundo servo respondeu: Mestre, investi a sua mina e tive um rendimento de 5 vezes mais. Muito bem, disse o rei. Você será o governador de 5 cidades. Lucas 19, verso 18. Este não multiplicou 10 vezes, mas 5 vezes. A sua recompensa eterna refletiu o nível do seu investimento. 5 cidades e não 10. Por que ele não multiplicou 10 vezes mais como outro servo? Será que não prestou tanta atenção à sabedoria de Deus? Será que perdeu oportunidades? Será que desacelerou em seus últimos anos, assim como Stan, que vimos no primeiro capítulo, estava planejando fazer? Será que tinha uma mentalidade de aposentadoria? Alguns anos atrás, palestrei sobre multiplicação numa conferência de liderança. Um dos maiores desenvolvedores de propriedade comerciais, que já havia dado milhões para o reino, veio até mim após a minha ministração. Ele parecia estar em estado de choque, mas também iluminado. Ele disse: John, eu estava com uma mentalidade de desaceleração por causa do tanto que sou bem-sucedido. É fácil cair nessa atitude, mas agora vejo o erro. Daqui em diante, serei mais focado e diligente para multiplicar o que Deus me deu. É possível que o arrependimento genuíno dele altere seu percurso de um multiplicador de 5 vezes mais para um multiplicador de 10 vezes mais. E quanto ao terceiro servo? Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Lucas 19, verso 20. Assim como na história do livro de Mateus, este servo teve as mesmas 2 grandes falhas. Em primeiro lugar, teve medo, e em segundo, não conhecia o caráter do seu senhor. Essa história, mais uma vez, implica que manter o que Deus nos dá não é fidelidade, mas maldade. Perceba que o rei ficou bravo. A atitude preguiçosa deixou o senhor irado, e ele mostrou isso em seu modo de falar. É algo muito sério quando paramos para pensar. O que acontece depois apenas fortalece o que concluímos a partir do relato de Mateus. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, mas ele já tem 10. E ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem mais, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Lucas 19, verso 24. Mais uma vez, vemos que Deus não é um criador socialista, mas é capitalista em seu pensamento. Jesus apontou que os que estavam em volta protestaram porque o primeiro servo já tinha 10 minas e o Senhor corrigiu a mentalidade. Vamos ser justos, deles declarando, aqueles que investem bem, mais será dado. E ao mesmo tempo, aqueles que mantêm, até mesmo o pouco que possuem, será tirado. É uma realidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, assustadora, que se não fizermos o que Mike fez, passar um bom tempo na palavra de Deus e em comunhão com Ele, podemos facilmente filtrar o caráter de Deus através do ambiente em que vivemos. Talvez seja o filtro da sociedade, o filtro de Hollywood, o filtro do Instagram, o filtro de um noticiário, o filtro de um pai exigente, um filtro religioso ou qualquer outro filtro de experiência de vida ou mentalidade sociológica, que gostemos ou não. Quando conhecemos a Deus e sua palavra intimamente, conseguimos reconhecer esses filtros errados. Todos são chamados para contribuir. Mike tem o dom de contribuir e é excelente nisso, porém, todos nós deveríamos ser contribuintes. Para ajudar a deixar mais claro, deixe-me comparar isto à comissão de Jesus de irmos a todo mundo e pregarmos o Evangelho. Este mandato é dado a todo crente. Todos nós devemos ser embaixadores e compartilhar o Evangelho com aqueles que estão perdidos. Isso também é capturado pelas palavras de Paulo: faça a obra de um evangelista, segundo Timóteo 4, verso 5, que é direcionada a todos os crentes. Entretanto, há um ofício e dom único chamado evangelista. Paulo escreve, e ele designou alguns para evangelistas. Efésios 4, verso 11. Não todos, mas alguns são chamados para este ofício. É um dom que se distingue por trazer uma colheita de almas. No livro de Atos, Filipe, não todos os crentes, é chamado de evangelista. Billy Graham, T.L. Osborne e Reinhard Bonnke tinha o dom de evangelista. Eles, com a ajuda de suas equipes, ganharam cada um dezenas de milhões de almas. Eles multiplicaram o dom que receberam de Deus, assim como Mike e outros que mencionei anteriormente. Assim como eles foram chamados, todos nós somos chamados para doar. Mas existem alguns que têm o carisma de doar. Eles se distinguem na contribuição financeira, assim como o evangelista se distingue em ganhar almas. A mensagem deste livro foca em multiplicar os dons que Deus nos deu. Porém, já que contribuição financeira é um aspecto tão crucial da multiplicação, até o final deste capítulo, quero focar no que cada um de nós foi chamado para fazer. Multiplicar na área de contribuição financeira. Em meus 40 anos de ministério, testemunhei dois extremos no que diz respeito a finanças e doações. Esses extremos afetam muitos na igreja e, sinceramente, espero que isso mude. Primeiro, há aqueles que dão somente para receber. Eles querem mais por razões egoístas. Se formos objetivos e chamarmos isso do que realmente é, uma palavra que identifica essa motivação é cobiça. Infelizmente, essa mentalidade errante tem ajudado a gerar o outro extremo, o antigo movimento do pêndulo. Ocorre que a maioria das pessoas não estudam o conselho completo da palavra de Deus, da forma que Mike fez. Elas desprezam qualquer ensinamento que edifique a fé das pessoas em relação à contribuição financeira. Essa atitude pode chegar até o extremo do ressentimento a tudo que diz respeito à oferta. Basicamente, defensores dessa ideia impedem a sua própria eficácia, assim como a daqueles que lhes dão ouvidos. O resultado é que a obra do Evangelho como um todo fica restrita. Antes de recebermos Jesus, Lisa e eu éramos membros de uma igreja que ensinava demais sobre contribuir. Era a década de 80 e, naquela época, muitos eram mais focados em si mesmos do que em missões. Apesar de o ensinamento da nossa igreja ser, em sua maior parte, correto, devido à falta de caráter, muitas pessoas contribuíam a partir de desejos de receberem imóveis maiores, carros luxuosos, férias caras e várias outras vontades narcisistas. O foco não era diferente do que muitos descrentes buscam, com exceção de que havia uma fórmula bíblica. Lisa e eu sabíamos desde o início que algo estava fora de equilíbrio, mas não sabíamos articular exatamente o que era. Sinceramente, após termos vivido num ambiente daqueles, levou purificação e maturidade para que eu e Lisa enxergássemos a contribuição sob uma ótica saudável. O líder da igreja eventualmente sucumbiu à tentação e perdeu tudo. Após ver o resultado, foi tentador mudar de ideia, mas nos comprometemos a acreditar na palavra de Deus acima das experiências. Um encontro que abriu nossos olhos aconteceu 2 anos após termos sido enviados por aquela igreja para iniciarmos o nosso próprio ministério. Eu estava num culto pronto para pregar, quando o Espírito Santo me perguntou: "Filho, você sabe o que é um espírito religioso?" Eu já havia lido, falado e ouvido sobre ele, e até escrito sobre o que é uma mentalidade religiosa. Mas quando o Senhor me perguntou, imediatamente percebi que havia algo que eu não compreendia. Respondi: "Eu não devo saber, senão o Senhor não me perguntaria. Então o que é?" Ouvi o Espírito Santo dizer: "Um espírito religioso usa a minha palavra para executar a sua própria vontade. Essa pessoa não carrega as minhas instruções, colocando os desejos do meu coração em primeiro lugar. Ela aplica a minha palavra para benefício próprio. Essas palavras foram catalíticas para os ajustes necessários no meu coração, devido ao ambiente tóxico em que eu havia estado anteriormente. Aquela mensagem do Espírito Santo revelou que nós podemos doar e até colher os benefícios, mas isso pode ser feito com intenções erradas. As leis de Deus serão benéficas, mesmo que a motivação não seja certa. Como o apóstolo Paulo usou a semeadora no que diz respeito à contribuição, permita-me fazer o mesmo. Um semeador pode plantar sementes com um propósito: colher todo o cultivo. Para todo o alimento que não possa consumir, ele constrói armazenamento maior para guardar e diz a si mesmo: "Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se." Lucas 12, verso 19. A resposta de Deus para ele é: insensato. O princípio de plantar e colher funcionou para esse semeador, apesar dele ser cobiçoso, como Jesus apontou. Por outro lado, um semeador diferente pode ter o desejo de ajudar e alimentar pessoas. Ele terá a mesma colheita que o primeiro semeador, mas a sua reação será diferente. Ele dirá a si mesmo: "Nossa, eu não só vou comer, mas também poderia ajudar a minha comunidade a ser mais forte e mais saudável. Posso ser generoso." A lei de plantar e colher funciona igualmente para ambos. Seria ridículo se todos parassem de plantar e colher por causa da motivação da cobiça do primeiro homem. Porém, isso é o que muitos têm feito na área de contribuir para o reino. Mergulhemos fundo nas palavras de Paulo. Ele começa dizendo: "Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados." 2 Coríntios 9, verso 5. Não há dúvida, Paulo está falando sobre uma oferta financeira. Ele continua usando o princípio da semeadora para ilustrar o que Deus faria por aqueles que contribuem. Lembrem disso: quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. 2 Coríntios 9, verso 6. Se nossa motivação única em contribuir é ajudar pessoas, então por que Paulo fala sobre a colheita que receberemos a partir da contribuição? É errado ter desejo secundário de multiplicação, principalmente quando irá ajudar a alimentar e expandir o principal desejo de edificar vidas para o reino? Será que Paulo estava treinando os novos cristãos da igreja de Corinto a como multiplicar a sua eficácia, assim como Jesus fez na parábola dos talentos? Será que Paulo está apelando que eles sejam movidos por compaixão, mas ao mesmo tempo para também investirem pelo propósito de serem uma bênção ainda maior? Realmente, acho que essa é a motivação de Paulo, pois veja como ele continua. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras, segundo Coríntios 9, verso 7. Veja que duas coisas podem ser alcançadas. Necessidades pessoais serão supridas, mas Paulo também afirma especificamente que haverá mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Nossa capacidade de sermos generosos é multiplicada quando investimos ou plantamos sementes. Essa motivação é reforçada ainda mais. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes de que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Como resultado da generosidade de vocês, ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Segundo Coríntios 9, verso 10. Paulo declara especificamente que, através da contribuição, Deus fará com que as suas sementes deem uma grande colheita. Isso lhe dará capacidade de sempre dar com generosidade. Essa verdade não é somente para aqueles que receberam o dom de contribuir, mas para todo crente. É uma lei espiritual que Deus estabeleceu há muito tempo. Quando Lisa e eu iniciamos no ministério, nossa renda era de 18 mil dólares por ano. Mal conseguíamos pagar nossas contas. Lembro-me de nosso primeiro Natal no ministério. Tivemos que pegar nossos poucos dólares guardados e comprar materiais para montarmos cestas de presentes feitos em casa. Não tínhamos dinheiro para comprar nada além disso. 2 anos depois, nosso pastor tirou uma oferta especial na igreja. Lisa e eu queríamos fazer parte daquela ação social. Deus falou conosco: dê 1.000 dólares. Acontece que nos últimos 2 anos havíamos poupado muito para podermos dar entrada numa pequena casa. Havíamos juntado 1.800 dólares. Era tudo o que tínhamos. Não tínhamos aposentadoria, investimento, nem outra poupança para nos garantir. Se dessemos aquela quantia, só nos restaria 800 dólares. Parecia que nossos anos de economia seriam significativamente diminuídos com aquela oferta. Aparentemente, seriam os anos antes de termos o bastante para dar entrada numa casa. No entanto, nós ofertamos porque queríamos fazer parte do impacto em outras vidas. Também queríamos ser mais generosos. Sabíamos, com base na Bíblia, que a única forma de aumentarmos a nossa capacidade de contribuir era multiplicando o pouco que tínhamos. Com o passar dos anos, podemos dar mais do que cestas feitas por nós e mais do que uma oferta de 1.000 dólares. Somente este ano podemos contribuir para missões 50 vezes mais do que aquela primeira grande oferta. Queremos impactar mais vidas de todas as formas. Deus multiplicou nossa capacidade e nos empoderou para sermos generosos. A tradução bíblica de The Passion traz essa verdade de uma bela forma. Esse Deus generoso, que supre ao semeador uma abundância de sementes, que se tornam pão para nossas refeições, é ainda mais extravagante em relação a você. Primeiro, ele supre todas as suas necessidades e ainda mais. Deus multiplica a semente à medida que você planta, para que a colheita da sua generosidade cresça. Você será abundantemente enriquecido de todas as maneiras, à medida que contribui generosamente em toda ocasião. Segundo Coríntios 9, versos 10 e 11. Note que o Senhor é extravagante em relação a nós. Com um propósito, Ele multiplicará o investimento que fazemos na construção do reino, para que nossa generosidade cresça. Nós juntamos para nossa conta celestial, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem ladrões entram e roubam. E também creditaremos nas contas desta vida. Sim, há uma recompensa eterna, mas também existe uma conta que desenvolvemos pela generosidade na era presente. Paulo deixou isso muito claro quando escreveu para os crentes filipenses. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Filipenses 4, verso 17. Assim como muitas pessoas têm contas bancárias, contas de ações e contas de investimento, todos os crentes têm uma conta celestial. Essa conta nos capacita a multiplicar a nossa eficácia na edificação do reino nesta terra. O que aconteceria se todos os crentes começassem a conhecer, compreender e crer nessa lei espiritual? Nós alcançaríamos o mundo com o evangelho muito mais rápido. Agora ficou claro porque o inimigo do reino tenta de todas as formas impedir que os crentes semeiem sementes financeiras? Lisa e eu somos amigos de um casal chamado Phil e Dana, que são contribuintes extraordinários. Eles doam para o reino aproximadamente 50% de sua renda. Recentemente deram uma oferta de 100 mil dólares para uma ação evangelística de um ministério. 2 dias depois, deram mais 100 mil dólares para uma ação missionária de outro ministério. Eu sei disso porque a Messenger International era esse segundo ministério. Phil iniciou sua empresa anos atrás e ela tinha um desempenho médio, não acima da média. No entanto, 25 anos atrás, Phil e Dana firmaram um compromisso com Deus de que dariam 250 mil dólares para um determinado ministério durante os 3 anos seguintes. Parecia completamente impossível, mas eles queriam abrir espaço para a intervenção de Deus. O negócio de Phil floresceu, mas ele não estava ciente do quão bem as coisas estavam indo. 3 meses depois, ele percebeu que havia 250 mil dólares extras na conta. Então ele e Dana decidiram cumprir com o voto imediatamente, ao invés de esperar para dar ao longo de 3 anos. Ele me disse: John, foi aí que os níveis loucos de contribuição começaram na nossa história. Assim como Mike, eles evitaram retroceder, avançaram firmemente quando teria sido mais fácil recuar. Consequentemente, sua conta celestial foi ampliada a proporções que eles nunca haviam sonhado ser possíveis. Será que isso está disponível para mim e para você? Paulo nos diz enfaticamente: nunca duvide que o poder de Deus pode agir em você e realizar tudo isso. Ele cumprirá infinitamente mais do que o seu maior pedido, o seu sonho mais inacreditável, e excederá a sua imaginação mais ousada. Ele fará muito além, pois seu poder miraculoso nos fortalece constantemente. Efésios 3, verso 20. Ruptura. Ao longo dos anos no ministério, aprendi que seremos testados tanto em nosso charisma quanto em nossa contribuição financeira. Pode ser que haja um tempo em que nenhuma editora se interesse em conversar com você sobre o seu livro. Na verdade, esse tempo pode durar anos. Você considera parar porque tem sido um trabalho duro. O livro parece não estar indo a lugar nenhum e você não vê forma alguma de mudar isso, mas continua em obediência. De repente, a ruptura vem. Ou talvez você esteja contribuindo vez após vez e não esteja vendo colheitas rápidas e parece que as suas finanças estão apertadas demais para continuar contribuindo. Porém, Deus fala com você, assim como foi com Mike, e você o obedece, mesmo quando parece impossível. Você testemunha uma vitória e entra num novo nível de contribuição. O que é uma ruptura? O website dictionary.com define essa palavra como um ato ou uma ilustração de remover ou ultrapassar uma obstrução ou restrição. Imagine o seguinte: uma parede está contendo a passagem da água. O nível de água continua a subir, mas a parede permanece com uma obstrução. De repente, rachaduras começam a aparecer na parede. Pouco tempo depois, a água de repente estoura tudo. Agora, a obstrução foi eliminada e a água flui livremente onde estava previamente restringida. Isso é uma ruptura. O rei Davi declara: Por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como a ruptura das águas. 1 Crônicas 14, verso 11. A elevação da água é uma ilustração da nossa obediência contínua à verdade e após a ruptura. O fluir livre da água representa frutos ou abundância. No que diz respeito aos nossos amigos Phil e Dana, depois que deram a primeira oferta de 100 mil dólares, Phil me disse que seu negócio teve uma semana recorde e ganhou os 100 mil de volta, e mais, só naquela semana. Isso que é uma ruptura. Eles não começaram assim, contribuíram vez após vez, sem ver muita colheita imediatamente. Porém, ano após ano, semeando continuamente, eles experimentaram uma ruptura e as colheitas parecem vir quase tão rapidamente quanto a semeadura. É o cumprimento das palavras do profeta Amós. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. Amós 9, verso 13. Na versão King James, a verdade é mostrada através de uma bela ilustração. Veja, estão chegando os dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro e o colhedor de uvas alcançará aquele que planta sementes. Os montes destilarão vinho doce e todos os montes irão fluir com ele. O ceifeiro terá uma colheita tão abundante que o semeador irá ultrapassá-lo. Aqueles que colhem uvas ainda estarão pisando as uvas da última colheita quando os lavradores começarem o trabalho para o próximo ano. Mas o resultado é extraordinário. Os lavradores, os ceifeiros e aqueles que pisam uvas têm o desejo comum de fazer vinho. Veja como o resultado é pronunciado. Haverá um fluir contínuo de vinho, não irá parar. Acabaram os tempos infrutíferos. Há um lugar em relação ao nosso charisma e à nossa contribuição financeira em que essas coisas acontecem. Aconteceu com Mike e também com Phil e Dana. Em relação a Messenger International, temos vários testemunhos de vidas transformadas pelos recursos que semeamos ao longo dos anos. As uvas estão crescendo mais rápido do que podem ser colhidas. Muitos desistem pouco antes da ruptura. Ficam sobrecarregados com a adversidade ou a falta de resultados almejados. Lisa e eu poderíamos ter facilmente nos voltado para a razão e a lógica e ignorado a voz do Espírito de Deus. Precisávamos de pelo menos 5 mil dólares para dar entrada na casa a qual tanto precisávamos. A maioria dos bons apartamentos da nossa cidade eram em condomínios somente para adultos, onde não eram permitido ter bebês. Poderíamos ter pensado: primeiro, vamos conseguir nossa casa, depois poderemos economizar e ofertar 1.000 dólares na próxima ação social. Teríamos perdido aquela oportunidade primordial de investir no reino e ampliar nossos recursos. O aspecto incrível dessa história é que 6 meses depois nós tínhamos os 5 mil dólares milagrosamente. Lisa recebeu uma quantia de dinheiro de uma conta que seu pai havia aberto para ela, da qual não tínhamos conhecimento. Além disso, duas pessoas, sem saber da nossa necessidade, nos deram 2 mil dólares. Menos de um ano depois, já estávamos na nossa casa nova. Foi milagroso e muito melhor para nossa fé e perseverança ver que o Senhor proveu quando parecia impossível. Não creio que isso teria acontecido se tivéssemos retido os US$ 1.000 que o Espírito Santo nos instruiu a ofertar. A essa altura, é sábio dar um aviso. Não devemos operar presunçosamente. O que quero dizer? Devemos buscar o conselho do nosso maior parceiro, o Espírito Santo. Ele nos diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o leva a ter benefícios, que o guia pelo caminho em que deve andar. Isaías 48, verso 17. Manter uma consciência sensível, onde o Espírito Santo nos ilumina, e uma obediência ao que ele nos mostra é essencial, pois ele é aquele que nos leva aos benefícios de nossos investimentos no reino. Nós não teríamos dado os US$ 10.000 se ele não tivesse sussurrado o pedido em nosso coração. Algumas pessoas não ouvem o conselho dele, outras não conseguem ouvi-lo porque disseram não muitas vezes. A consciência dela já não está mais sensível. Se for o seu caso, simplesmente se arrependa e peça perdão por ter suprimido a voz dele. A sua sensitividade voltará imediatamente. Ele é rápido em perdoar. Mas depois, fique atento aos sussurros dele e não deixe que a voz da sua razão o faça parar de ouvir. Refletindo, Deus colocou o seu amor por pessoas em nosso coração e é isso que nos posiciona a contribuir e servir. De que maneiras você serve e contribui atualmente? Quais são algumas formas criativas como você pode crescer nas áreas de contribuição e serviço? Segundo, um contribuinte sábio vê uma oferta não só como um dom de amor e serviço, mas também como um investimento. Através de suas doações e do seu serviço, que tipo de retorno do seu investimento você pode esperar? Como a sua atitude em relação ao serviço e à contribuição pode mudar se você os ver como um investimento? Terceiro, você será testado, tanto no seu charisma como na sua contribuição financeira. Durante esses testes, você experimentará momentos em que a sua colheita parecerá estar atrasada e o seu trabalho improdutivo. Quando estiver tentado a desistir, qual deve ser a sua resposta? Como você se mantém encorajado? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,